Quem julga a justiça? Quem escreve a história? Mostre o meu caminho que eu te dou um punhado de ouro. Será que a verdade é uma mentira contada ao contrário? Quem sou eu do outro lado do espelho? Onde estão os poetas malditos? O teatro é a arte preferida dos mentirosos. Mostre o meu contrário, pois todos nós sabemos. Faça o que quiseres, pois é tudo da lei. Às vezes não entendo as coisas inexplicadas. Fatos contornados, generalizados. Servem de motivo, servem de razão.